liga que só é proceder de resposta na fita SDC. Sistema do crime, quem fala sem ideia de pala, bala na agulha ou no pente, vacilão se liga, esteja ciente. A história é real, a versão é verídica, então sangue bom, se liga na fita. Minha história agora, vou contar para vocês. Zona Sul, Ribeirão Preta, aqui estou mais uma vez cercado pela miséria, fome e corrupção. Muitas vezes eu pensei em me tornar ladrão, mas não, eu sei, eu tô ligado com o sistema, que é isso, mais um preto fudido, esquecido, deixado de lado, abandonado na mão do fracasso. Aqui o ser humano vale o dinheiro que tem, se for pobre se fode, é tratado como um zé ninguém. Eu tenho que ser esperto e eficaz, adiantar o meu lado e dos meus manos na paz. Eu não sou um preto má, mas também não sou menos. Aí maluco se liga, vem aqui, corre veneno. Parada errada aqui não falta, sobra violência. A inflação subiu e o dinheiro desapareceu, e o emprego que sumiu. Aí mano fudeu, o desespero que toma conta de mim é o mesmo que atinge a parte pobre. Enfim, a família que vive sem ter o que comer, o aperto da coroa e o dinheiro cadê? O chefe dessa família fumou o seu salário no cachimbo, a destruição pra morte um atalho. Nós temos que nos unir para parar, refletir. O sistema não vai nos destruir. Então sangue bom, a paz a você proponho. Que pena que é apenas um sonho. Anunciando uma cena de terror, a irmã de um mano que estava desaparecida, seu corpo foi encontrado após 15 dias. Angustiada, mãe chora em total desespero, comunidade revoltada naquele enterro. 213, estrupado, tá embaçado. Se cair na mão do povo, sem perdão será lixado. Três corpos encontrados no canavial, e nem precisa perguntar quem são os suspeitos. A polícia que mata ainda bate no peito. Eu tenho que seguir em frente minha vida, o futuro melhor pra mim e minha família. A esperança me motiva, a inteligência me ajuda a manter distância das drogas, do 7-1 das vagabundas. Playboy aqui se fode, pilantra morre, piratininga é minha área. Sou na sul, lado forte. Não sou o dono da verdade, mas sei o que fala aí. Crack e cocaína só te leva pro buraco. Deixe de lado seu calibre, a paz a você proponho. Que pena que é apenas um sonho. Nós queremos a paz, violência nunca mais. O bicho pega por aqui, o sangue suga do poder, nem põe os pés aqui. Diz que vai acabar com o tráfico de droga, o verdadeiro patrão dá risada lá de fora. Mas bola pra frente, meu povo unido, periferia brasileira, poder infinito. Mas aí, aquela mãe que vê o filho do barraco, 11 anos de idade e já revoltado, o assunto que rola é só matar e roubar. Aí mano, nem me liga, não dá. Mais um moleque sem futuro que parte pro mal, mais um fantoche do sistema que não vive a real. O verdadeiro malandro é o que sabe viver, e no embalo da vida sobrevive pra ver a sua mãe orgulhosa e seu pivete crescer. Lembro dos que se foram por não pensar assim, e dos muitos que aqui ainda estão por ir. A solidão de um presídio numa cela fechada, a esperança do detento numa bíblia amassada. Liberdade e um sonho, poder voltar pra casa. Mas aí, a escolha é sua, decida seu próprio caminho. Entre para o crime ou continue vivo. Deixe de lado seu calibre, a paz a você proponho. Que pena que é apenas um sonho. Nós queremos a paz, violência nunca mais. Nós queremos a paz, violência nunca mais. Oh, oh, oh. Pode crer, sistema do crime, manda ideia a você, moro? Deixe de lado seu calibre e a paz a você proponho. Não queira pra você mais um dia sangrento, e nem para o seu próximo um dia de violento. Firmou?